Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais um Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e vou estar consigo durante estes 30 minutos, acompanhada pelos nossos fadistas. Convido-a a ficar connosco e a ouvir grandes fados. Já sabe que pode participar nas nossas emissões enviando o seu pedido para geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos o que quer ouvir e, claro, ouça aqui aqueles fados que o tocam no seu coração. Aqueles fados que chegam até si e, quem sabe, até lhe põem a lagriminha ao canto do olho. Convido a fazer isso mesmo, fazer parte das músicas, dos fados escolhidos para estas emissões. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode e deve escrever. Fica ao som das guitarras e violas, acompanhado, e muito bem, pelos nossos fadistas que cantam os poemas dos nossos belíssimos poetas. Vamos ficar com São Só Lágrimas de Sonho, na voz de Odete Mendes. Logo depois, Teus Olhos São Dois Garotos, na voz de Manuel de Almeida. E, para terminar, Rosa Enjeitada, na voz de Teresa de Noronha. Três fados, três fadistas, aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana, fico por aí, porque fados é o que vai poder ouvir. Até já! Destino de quem sofre por não querer. Na vida toda quero um verbo amar, e quem sabe chorar é mais mulher. Na vida toda cabe o verbo amar, sabe chorar é mais mulher. Só lágrimas de sonho sem ciúme, da paixão que morreu sem despedida, na noite sem amor não tem perfume, e vi já não é vida. Na noite trago, cheios de mimo e de graça, porque se metem na lua com toda a gente que passa, porque se metem na lua com toda a gente que passa. Deixa depressa, não rezas, erguendo os olhos aos céus. Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de Deus. Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de Deus. Um lenço branco de neve acenando junto ao cais, ou quer dizer até breve, ou quer dizer nunca mais, ou quer dizer até breve, ou quer dizer nunca mais. Nesta triste despedida nem sei o que hei de fazer. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. E afinal, desventurada, Mais Três Fados é o que trago para si aqui neste programa que diariamente está consigo para lhe trazer a grande maravilha portuguesa que é o fado. Vamos ficar com Fado da Sina na voz de Hermínia Silva, logo depois Fado Falado na voz de Vítor de Sousa e, para terminar, Diga Lá ao Senhor Vinho na voz de António Melo. São os três fados e os três fadistas que trago para si para os próximos minutos. Até já! Nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais reza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto, um leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela ilumina. Tu podes mentir, vais ler o teu coração. Quer não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão. Tens uma cruz, a feição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem errada, a miragem do teu pensamento. E ainda te reza o destino que tens de marcar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fardo. Ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir, vais ler o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Mentir, vais ler o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Fado triste, fado negro das vielas, onde a noite quando passa leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada numa raça que mundo fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. Mãos doloridas na guitarra que desgarra a dor bizarra. Mãos insofridas, mãos plangentes, mãos frementes, impacientes. Mãos desoladas, doentias, desgraçadas e sombrias, onde há traição, ciúme e morte, e um coração a bater forte. Uma história bem singela, um bairro antigo, uma viela, um marinheiro gingão e a Emília Cigarreira, que ainda tinha mais virtude que a própria Rosa Maria no dia da procissão da Senhora da Saúde. Os beijos que ele lhe dava, trazia-os ele de longe, trazia-os ele do mar, eram bravios e salgados. E ao regressar à tardinha, o melhorio tagarela de todo o bairro da Alfama cochichava em segredinhos que os sapatos dele e dela dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama. Pela janela da Emília entrava a lua, e a guitarra, à esquina de uma rua, gemia, dolente, a soluçar. E lá em casa, mãos amorosas na guitarra que desgarra a dor bizarra, mãos frementes de desejo, impacientes como um beijo, mãos de fado, de pecado, a guitarra a afagar como um corpo de mulher para o despir e para o beijar. Mas um dia, ai, um dia, santo Deus, ele não veio. Ela espera olhando a lua. Meu Deus, que sofrer aquele! O luar bate nas casas, o luar bate na rua, mas não marca a sombra dele. Procurou como doida, e ao voltar de uma esquina, viu a ele acompanhado de braço dado com outro ao lado, xingão, feliz, rufião, um ar fadista e bizarro, um cravo atrás da orelha e preso à boca vermelha o que resta de um cigarro. Lume cinza na viela, ela vê que homem aquele. O lume no peito dela, a cinza no olhar dele. E então, e o ciúme chegou como o lume queimou o seu peito a sangrar. Foi como o vento que veio o amor atear, labareda aumentar. Foi a visão infernal da imagem do mal que no bairro surgiu. Foi o amor que jurou e mentiu. Ah, corre em vertigem num grito direito ao maldito que há de perder. Puxa navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens que morrer. Ah, alarido na viela, que mulher aquela, que paixão a sua. E cai um corpo sangrando nas pedras da rua. Mãos carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor. Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor. Mãos que não mentem quando sentem outras mãos para acarinhar. Mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar. E pouco a pouco o amor regressou, como o lume queimou essas bocas febris. Foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi um amor que voltou a sorrir. Ah, ah, gargalhadas no ar e o sol a brilhar tem gritos de cor. Ah, alegria na viela e em cada janela renasce uma flor. Ah, o perdão e depois, felizes os dois, lá vão lado a lado. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por ver um copinho a mais, até pessoas pagatas, amigo vinho em salim, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondo vinho a folha solta a brincar ao vento. Fui raio de sol no firmamento que deu ao voroso de carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida, aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago e eu caço assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E a provar o pedido, vamos amigo a mais um cubinho. Falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos cada amigo a mais do cubinho. E com muita pena minha lhe digo que vamos chegando ao fim de mais um Fado Maior. Mas amanhã estamos de volta para mais uma emissão. Guitarras e violas, poetas e fadistas é o que lhe vou trazer com mais bonitos fados. Por hoje vamos terminar com mais três fados, mas já lhe digo quais são. Primeiro, relembre-me o e-mail para onde nos pode e deve escrever. geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então também nos pode enviar mensagem através da página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb, ou então ainda junte-se ao nosso grupo no Facebook Antena Web. É sempre bem-vindo, estamos à sua espera. Vamos terminar com Dois Garotos, na voz de João Brasa. Logo depois, Na Hora da Despedida, na voz de Tristão da Silva. E para terminar a nossa emissão, Há Flores na Primavera, na voz de Maria Valejo. São estes os três fadistas que põem, então, o ponto final. Da minha parte é tudo. Boa tarde. Até amanhã. Enquanto a neve cobria os arvoredos, um garotinho muito novo à sua fé mostrava outras mãos cheias de brinquedos que o bom Jesus lhe pusera à chaminé. Mostrava outras mãos cheias de brinquedos que o bom Jesus lhe pusera à chaminé. Olha para isto que bonito que apanhei, este palhaço, este boneco, este carrinho. Hoje é Natal e de manhã quando acordei tinha isto tudo no meu lindo sapatinho. Hoje é Natal e de manhã quando acordei tinha isto tudo no meu lindo sapatinho. Responde outro garotinho a soluçar, a machucando nesse velho entre os seus dedos. Pois se eu não tenho sapatinhos para calçar, como podia, ó bom Jesus, dar-me brinquedos? Pois se não tenho sapatinhos para calçar, como podia, ó bom Jesus, dar-me brinquedos? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada, cá vou vivendo sempre à custa dos demais. Durmo num banco ou no degrau de uma escada, a vida tem estes medonhos vendavais. Durmo no banco ou no degrau de uma escada, a vida tem estes medonhos vendavais. Não digas mais tuas palavras que moveram meu coração, responde o outro garotinho. Toma metade dos brinquedos que me deram e desta forma também ficas contentinho. Toma metade dos brinquedos que me deram e desta forma também ficas contentinho. Rezaram bem o seu regime de galinhados, se todos os homens procedessem com juízo não haveria tanta luta nem desacatos. O mundo inteiro era um perfeito paraíso, não haveria tanta luta nem desacato. O mundo inteiro era um perfeito paraíso. Quando desce a serra, na fome que a neve traz, não há nada que resista à sua fome voraz. Não há nada que resista à sua fome voraz. Falar-se de honestidade é bom para quem muito tem, mas na serra da verdade todos são lobos também. mas na Serra da Verdade todos são lobos também. Não aquele que na glória quer um trono requintado, foi lobo aquele que na história teve lugar remarcado. Foi lobo aquele que na história teve lugar marcado. Quando a fome bate à porta do honrado cidadão, quando a fome bate à porta do honrado cidadão, não é homem, mas é lobo. Se não é lobo, é ladrão. Não é homem, mas é lobo. Se não é lobo, é ladrão. Nesta alcateia de lobos a que chamam sociedade, não há lugar para todos, nem para os que falam verdade. Não há lugar para todos, nem para os que falam verdade. Jardim, ouço um lago sem margem. Nem sei o lado do vento. Sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. Nem sei o lado do vento. Sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. Sei, é devagar. Sei que o fim não é chegar, e o chegar é uma espera. À noite pelas vielas pergunto ao céu se há estrelas ou se há flores na primavera. À noite pelas vielas pergunto ao céu se há estrelas ou se há flores na primavera. Visto gestos que me cansam, ouço vozes que me lançam num desespero sem fim. Sei de ti de mais ninguém, mas haverá mais alguém se eu própria nem sei de mim. Sei de ti de mais ninguém, mas haverá mais alguém se eu própria nem sei de mim.